É só uma brincadeira, hein? Vamos lá. Papai Noel, filho da puta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista que presenteia aos ricos, cospe nos pobres, que presenteia aos ricos, cospe nos pobres. Existe Natal e Mariana hoje não existe. Por quê? Papai Noel, filho da puta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista que presenteia os ricos, cospe nos pobres, que presenteia os ricos. Cospe dos pobres. Aqui não existe Natal, na favela não existe Natal, no quilombo não existe Natal, e Mariana hoje não existe. Brincadeira com a versão de um clássico do rock. Valeu, garotos podres. Valeu, ratos de porão.